Centurion, a sua rádio na web. Boa noite! Está começando mais um especial Centurion, aqui na sua rádio web Centurion. A partir de agora, você confere uma hora com o melhor de seu cantor, cantora ou banda preferida. E aí, povo do metal? Eu sou o Shin Ali, vocalista da banda Salário Mínimo. Gostaria de fazer uma apresentação da banda. Salário Mínimo foi uma banda fundada no início dos anos 80, teve algumas mudanças nas formações e hoje a gente conta com Daniel Beretta na guitarra, está comigo há 10 anos, Diego Lessa no baixo também está comigo há 10 anos, o Junior Musilli, um dos fundadores junto comigo, retornou há 8 anos, guitarrista também, e o Marcelo Campos, baterista, que está comigo também há 7 anos. Para mim, essa é a melhor formação do Salário Mínimo. Músicas de qualidade. Rádio Centurion. Ideias e qualidade. Rádio Centurion. A ideia de ter uma banda de heavy metal, quando o heavy metal começou a estourar no mundo inteiro, não foi diferente. Quatro adolescentes queriam ter uma banda igual aos seus ídolos, né? E a gente tinha algumas bandas no Brasil que já vinham da época dos anos 70. Casa das Máquinas, Made in Brasil, e Patrulha do Espaço. E assistindo essas bandas, a gente viu que havia a possibilidade de ter uma banda de rock no Brasil e cantando em português, que sempre foi o que a gente se propôs a fazer desde o início. E com essa revolução nos anos 80, o heavy metal estava muito forte na Inglaterra, estourando no mundo inteiro, a gente optou por fazer uma banda de heavy metal com as influências principalmente de Iron, Judas Priest e é lógico que Black Sabbath, que foi assim quem iniciou o peso total. Essa foi a ideia de, eu acho que de milhares de garotos no Brasil, e com a gente não foi diferente, né? dicas de qualidade. Rádio Centurion. Olhe nos meus olhos, se você quiser. Centurion, a sua rádio na web. O que inspira a gente a compor as músicas, basicamente é o cotidiano da gente, né? O que a gente vive no país, o que você vive numa relação homem-mulher. Você assiste um filme que te desperta um certo interesse, pode te dar uma inspiração para fazer uma música. São várias as formas, né, de você se criar uma inspiração, né, de ter uma inspiração. A gente não é bitolado num tema só. A gente gosta de fazer algumas músicas festeiras também, entendeu? Então, basicamente é isso. Hoje nós estamos um pouco mais centrados. Acho que a banda está um pouco mais adulta, talvez até, não sei. Não falando que as nossas músicas antigas eram mais infantis, mas hoje a gente se baseia mais no dia a dia, né? No que acontece, principalmente no nosso país, né? Que as coisas não estão fáceis, né? O relacionamento homem-mulher é por aí. As inspirações da gente é mais ou menos por aí mesmo. Músicas de qualidade. Rádio Centurion. Mas será tarde demais. Centurion, a sua rádio na web. Hoje, como você atinge o seu público? Aquele cara que gosta de baixar o CD. Então hoje você pega na nossa página www.bandasalarimino.com.br, você tem quase tudo nosso lá para baixar. 90%. Há aquele cara que gosta de comprar o CD. Hoje existe o cara que gosta da fita cassete. A gente gostaria de ter a fita cassete para suprir essa necessidade. Você faça 300, 500 cópias para isso. Há aquele cara que gosta do vinil. O nosso vinil, o Beijo Fatal, o SP Metal. O SP Metal você encontra fácil, que foi relançado pela Baratos Afins. Ele sempre mantém um estoque. O Beijo Fatal hoje é uma guerra para você achar um Beijo Fatal. Então a gente vem pensando em fazer aí umas 300, 500 cópias para saciar as pessoas. Então tem várias formas. Eu acho que a gente tem que agradar a todo mundo. Você tem que atacar todo mundo. Você tem que vir com munido de tudo, né? A pessoa quer aquilo, você tem. Quer aquilo, você tem. Eu acho que você tem que se adequar a todos os tipos e gostos, né? Porque principalmente no metal, tem aquele cara que tem o carinho pelo vinil, entendeu? E as plataformas, né, também são muito importantes, né? Hoje a gente já participa de algumas e estamos querendo ampliar agora. Se Deus quiser, daqui mais alguns dias ou semanas, a gente já deve estar aí, Spotify, mais uma cacetada delas aí. Mas eu acho que o grande barato hoje é você atacar em tudo, você ter de tudo, entendeu? Você tem que ter um pouco de tudo, porque há gosto para tudo. Esse é o pensamento da gente aqui no Salário. O que a gente tenta dar para o nosso público nos nossos shows, o básico é a alegria. Quem já foi num show do Salário Mínimo sabe o que eu estou falando. O salário é muito mais legal ao vivo do que em gravação. O show da gente é uma festa, as pessoas cantam, dão risada. Eu sou um cara bem alegre também no palco, conto piada, faço um monte de coisa. As pessoas se divertem e cantam mesmo do começo ao fim. Agora, em termos de efeitos, essas coisas, tudo vai depender do equipamento e do espaço que a gente tem, né? A gente tem uns esquemas com explosão, gelo seco, iluminação diferenciada, mas nem sempre a gente consegue levar isso pelo custo, que é muito alto hoje, né? Mas o grande barato do salário é que as pessoas vão, se divertem e querem ir mais vezes, entendeu? Quem assistiu um show do salário sabe o que eu estou falando. Realmente é uma festa. As pessoas saem de lá molhadas e roucas de tanto cantar. Esse é o grande barato do show do salário. Músicas de qualidade. Rádio Centurion. Centurion, a sua rádio na web. As trilhas marcas deixadas na carne por homens que eram da lei. Mostrilha a alma ferida e cavada de quem sempre quis ser alguém. Chute as forças que foram perdidas e o sangue que o tempo apagou. Volte pra luta, cabeça erguida, conforme seu pai lhe ensinou. Vá, tem que lutar. esqueceram que aqui na terra o mal se paga com mal. Tome mulheres, acabem com vidas que sempre lutarão em vão. Beba o sangue do seu inimigo na taça da consagração. Ah, tem que lutar, tem que matar pra não morrer. Músicas de qualidade. Rádio Centurion. Sim, conhecemos muitas bandas do Norte e Nordeste. Temos amizade com várias delas. Tocamos algumas vezes juntos. Tem o Bala Roosevelt aí do Belém do Pará, parceiraço meu. Tocamos recentemente com uma banda bem interessante. Acho que foi ano passado. Uma banda, se eu não me engano, pernambucana, Cangaço. São várias as bandas, a gente acaba conhecendo, estamos no meio, né? E hoje não tem, antigamente tinha um pouco mais esse desequilíbrio, né? As bandas, por exemplo, de São Paulo tinham uma estrutura um pouco maior, porque as coisas aqui chegavam primeiro. Hoje não, hoje o Brasil você pega equipamento bom em todo lugar, músicos excelentes, os músicos do Nordeste são excelentes. Criativos, não devem nada para ninguém, tem uma cena forte que eu sei, então hoje realmente a cena no Nordeste é muito forte, não tem o que dizer, mas a gente conhece bastante gente sim, muita gente de qualidade, excelentes guitarristas, excelentes bateristas, tem realmente a qualidade está muito alta no Nordeste. O que mudou do salário dos anos 80 para o salário de hoje, a maturidade, a experiência, a qualidade musical hoje dos músicos que me acompanham é extraordinária a nível internacional, o equipamento que a gente tem, essa bagagem que a gente construiu, né? Eu tô com mais de 2.000 shows no lombo, né? Uma experiência grande, então tudo isso fortalece, né? Da mesma forma que a gente fica um pouco mais cansado, né? A idade vai chegando, mas a experiência conta muito e eu passo isso para a turma que é mais nova, que está comigo, né? Então essa é a grande diferença, né? Agora, uma coisa que a gente fica com saudade é o público. Realmente, o público dos anos 80, a gente lotava qualquer lugar de segunda a segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sempre lotado. E hoje, infelizmente, a gente não tem esse público. Mas na parte da diferença dos anos 80 para hoje, realmente é a qualidade musical. Mais fácil adquirir equipamento, onde você toca tem equipamento bom. Essa é a parte mais diferente. Músicas de qualidade. Rádio Centurion. vejo esse tipo de preconceito. Existe assim um certo preconceito contra cantar em português. Isso sempre existiu. Tem gente que não gosta, mas é questão de gosto. A pessoa não gosta, né? E não tem jeito, né? Esse daí eu acho que é o maior ponto. Tem gente que não gosta de rock, tem gente que não gosta de heavy metal tradicional. Nós somos muito tradicionais, mas eu não vejo um preconceito muito grande, não. Não vejo. A maioria realmente está dentro do heavy metal, pessoas que realmente não gostam de uma banda cantando em português, mas aí, como eu te falei, é gosto. Agora, as pessoas que vêm a conhecer o Salário, tem gente que só ouviu falar o nome do Salário, quando vai a um show acaba gostando, entendeu? A gente é muito forte em show. O Salário é muito, muito forte no show. E para as pessoas leigas que não são do nosso meio, não são roqueiras, ela ouve a primeira, tem vezes que gosta, tem vezes que não gosta, mas isso é o gosto pessoal da pessoa. A gente tem que respeitar. Mas eu acho que o maior preconceito mesmo que existe é em cima do rock em português, que para mim é o forte do Salário. A gente sabe fazer rock em português. Músicas de qualidade. Rádio Centurion. A gente está sempre aí querendo renovar, né? Apesar que o básico a gente mantém, que é o heavy metal tradicional, que a gente gosta muito, né? Mas aí tem um exemplo, Simplesmente Rock é uma coisa muito diferente do Beijo Fatal. A gente fez mais hard, tem umas influências. Até porque eu também tenho três músicos que têm entre 30 e 40 anos e eu acabo absorvendo as influências novas dele. Aí dá essa química, né? Fica uma química bacana pra caramba. A gente lançou agora recentemente também um clipe de uma música nossa, e chama Tempo, uma música para mim que ficou meio um heavy metal tradicional, mas com uma cara moderna. Fatos Reais, também há 4 anos atrás, que a gente fez para a Copa, né, aqui no Brasil. Uma música bem, bem moderna, totalmente moderna. Não, eu não sou um cara fechado, a banda não tem esse tipo de preconceito, a gente não tem a cabeça fechada, a gente ouve muitos estilos musicais e a gente tenta agregar a nossa música. É lógico que existe uma espinha dorsal, né, que é o nosso tradicional, né? A influência dos anos 80 realmente é muito forte na gente, mas a gente tenta realmente receber essas novas mudanças, né, com tecnologia, né, principalmente, né? Músicas de qualidade. Rádio Centurion. Centurion, a sua rádio na web. dias e o vestido vem deitar-se do meu lado. Quando as luzes se apagam e eu toco seu corpo, sinto um fogo tão forte a queimar no meu peito. Rádio Centurion. A união da banda é uma coisa que é fundamental, não tem jeito. Se a banda não for unida, não tiver vontade de fazer, nada acontece. O cara que não tiver satisfeito, praticamente ele vai deixar, porque não é fácil para ninguém. A estrada, ela exige muito, né? A gente até que ano passado e esse ano a gente tirou um pouco o pé, porque estavam muito desgastantes os shows. O Salário sempre foi uma das bandas que, aqui de São Paulo, que sempre toca muito, nós tocamos demais aqui, né? E ano passado e esse ano a gente deu uma certa recolhida, estamos fazendo mais as coisas mais legais mesmo, assim, tudo é sempre é muito bom tocar, entendeu? Mas estamos sendo um pouco mais criterioso, fazendo menos datas. Mas a união da banda tem que ter, senão não rola. É um casamento sem sexo, não existe. Então a banda está aí porque gosta de tocar, gosta de estar junto. É isso que funciona. Nossos objetivos, a gente gosta de tocar, queremos tocar muito, fazer muito show. A gente gostaria muito de fazer uma turnê pelo Brasil inteiro, de ponta a ponta. É um dos sonhos que a gente tem. A gente está preparando um novo material, a gente deve lançar esse material aí meio que a cada 2 meses uma ou duas músicas, e talvez a gente lance mais alguns videoclipes, nossos, uns lyric vídeos. A gente tem esse sonho de completar todo esse material, o que nós temos em CD, fazer o lançamento em vinil. Temos alguns DVDs que a gente gostaria de lançar também. Planos não faltam, né, cara? Porque senão, se você não tem planos, a banda morre, né? Estamos num ano muito difícil, né? Esse ano tá muito difícil, acho, para todo mundo. O ano está se encerrando e espero que ano que vem seja um ano melhor para todo mundo, para todos. E a gente tem bastantes planos, sim. A gente ainda espera ganhar mais público, incomodar muito, tocando muito. Mas um dos maiores sonhos nossos mesmo era tocar nos cantos todos do Brasil. Esse é um dos maiores sonhos da gente ainda. Já alcançamos muito, né? Fizemos grandes aberturas. Abrimos o Scorpions, Uriah Heep, Twisted Sister, Green Reaper, The Rods. Foram tantas as apresentações, Udo. A gente já bateu bastante coisa, já fizemos bastante coisa, mas a gente sempre quer mais, né? E espero que ano que vem a gente venha com uma enxurrada de coisas novas para vocês. Centurion, a sua rádio na web. Gostaria de agradecer em especial o Henrique. Gostaria de deixar aqui um forte abraço para a nossa família do Norte e Nordeste, cujo qual a gente tem milhares de fãs, e espero um dia estar presente e poder mostrar o som da gente ao vivo para vocês. Esse é um dos sonhos que a gente tem aqui, pode ter certeza disso. Um abraço para todos vocês, valeu, muito obrigado pela oportunidade e prestigiem o salário mínimo e o heavy metal brasileiro. Abraços a todos. Até mais. Boa noite.